Quem pensar que é um mau fospeito vai sofrer, vai ter que penar. Quem tentar mudar o mundo vai ter muito que esperar. Pois o amor é quem comanda a terra, o céu e o mar. Ainda resta a esperança de um sonho se transformar numa festa de carinho, de alegria e emoção. Todo mundo de mãos dadas cantando essa canção. Para ser feliz na vida tem que se encontrar. Todos dizem que o amor leva a gente para a loucura, mas eu sei que na verdade o amor é quem nos segura. Muitas vezes eu pensei que o amor fosse uma ilusão, mas senti que em verdade o amor é a solução para acabar com essa guerra e ajudar a humanidade e afastar da face da terra o ódio e a falsidade. Para ser feliz na vida tem que se encontrar. Outro.